CBN Entrevista. Olá, muito bom dia. Estamos iniciando mais um CBN Entrevista neste sábado, dia 8 de novembro. Mais uma vez eu tenho a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios o Dr. Nelson Mendes, ele que é meu convidado de hoje, né? Então hoje nós temos, sempre a gente sente assim que falta tempo da gente conversar, né, Dr. Nelson? Bom dia. Você sempre vai embora aqui da rádio, puxa, faltou tempo para uma conversa. Eu acho que hoje talvez a gente consiga colocar todos os nossos assuntos em dia, né? Bom dia, ouvintes. Na verdade, isso é bom sinal, né? Claro, bom sinal. É bom sinal, porque quando o tempo passa depressa, é sinal que a conversa foi amena, foi agradável. É verdade, né? Que se rendeu. Se fosse chata... Nossa, se não parecia que não terminava nunca, né? É verdade, o Dr. Nelson aqui tem 45 anos já atuando na medicina, mais especificamente na área de psiquiatria. E até quando o Dr. Nelson chegou aqui, a gente conversando aqui antes de começar a entrevista, falando, né? Lembrando, né, dos tempos dele lá no Hospital Vera Cruz, né, em Santa Terezinha de Itaipu. Antigo Vera Cruz, antigo Vera Cruz, eu que tive a oportunidade já há alguns anos de fazer algumas reportagens ali. Esse ramo de psiquiatria, Dr. Nelson, lógico, todos os ramos da medicina, eles são delicados, mas esse ramo da psiquiatria em especial tem que ter um cuidado especial, requer uma dedicação especial, né, Dr. Nelson? Sem dúvida nenhuma, até porque de todas as especialidades médicas, né, a única que cuida da mente é a psiquiatria, né? Então, ela já, dentro da medicina, ela já está num... Ela tem o seu setor à parte, né? Exatamente. É a única que cuida da mente. As demais cuidam do soma, né? Do corpo humano, né? E até por, acho que, numa denominação infeliz, a gente fala aparelho cardiovascular, aparelho não sei o quê, né? Dá a impressão que nós somos uma máquina. Uma máquina. Feito de vários aparelhos pequenos que se interligam. Aparelho digestivo. Digestivo, não é isso? Né? É verdade. Não, e a psiquiatria, na verdade, é uma especialidade à parte, porque é a única que cuida da mente. E, na verdade, é ela que comanda todas as outras. Né? Nós sabemos que é a mente que comanda todo o organismo, né? As doenças psicossomáticas estão aí para nos... É verdade. E se a mente não estiver ali funcionando direitinho, não adianta o corpo estar bem, porque é da onde começa tudo, né, doutor? Começa tudo, né? Na verdade, existe uma relação dos fenômenos psicofisiológicos, né? E a mente é que comanda. A gente não pode separar. Às vezes a gente peca por separar o corpo da mente. Na verdade, nós somos uno, né? Indivisível, corpo-mente. E também, por que não? Acho que o ser humano tem mais um terceiro nível, que é o nível do espírito, né? É independente da crença religiosa de cada um, das suas convicções de fé, etc., tem que ter uma alma, tem que ter um espírito, né? Nós não somos apenas corpo e mente. Embora a mente é que é a sede do pensamento, né? Os poetas falam que as emoções partem do coração, não, as emoções partem da mente. Quem pois é, eu ia abordar isso. As emoções é a mente, não é o coração. É. O coração é coisa de poeta, não é? Eu ia justamente citar esse tema. Então, quer dizer, quando se fala coração, é uma forma poética, uma forma romântica de se falar, de se expressar os sentimentos. É tudo da mente, né? É tudo, né? Da mente, da gente mesmo. Né? Doutor Nelson, por que o senhor optou por essa área da psiquiatria? A psiquiatria, de todas as especialidades médicas, né, é aquela que cuida daquilo que nós temos de mais nobre, os sentimentos, né, as emoções, né, né, as demais especialidades médicas, né, você vê, tudo funciona, o aparelho digestivo, o cardio, é tudo meio mecânico, é realmente meio aparelho, né, a mente não, a mente foge completamente ao funcionamento do resto do corpo, né, e a mente é o seguinte, a psiquiatria acaba sendo uma especialidade, das especialidades médicas, uma das mais novas, porque só a partir de 1800 e pouco para cá, que a psiquiatria começou a ter proeminência, né? Até ali não se falava, né? Havia muitas injunções, muita querendice, né? Depois é que passou a psiquiatria a ser vista como ciência. Até porque os recursos que se tinha, né, nos idos lá de 1800, como o senhor falou, não tinha esse recurso, não, até para imaginar, para estudar a mente humana. É, né? Verdade. Então tudo se resumia à histeria, né, aquilo que a população chama de piripaque, etc. Então, de alguma maneira, se subestima os problemas psiquiátricos, né? E é lamentável, porque não há como subestimar. Porque, na verdade, é a mente da gente que comanda todo o corpo, né? E é a mente da gente que produz o pensamento, que produz o saber, o conhecimento, é a mente, né? Pois é, inclusive o senhor citou num ponto interessante, doutor Nelson, as pessoas sempre encararam de maneiras diferentes, né, e foram mudando ao longo dos anos essa questão, antigamente era histeria, era piripaque, com relação à depressão. Durante muitos anos a gente ouviu falar, não, isso é psicológico, não existe, e ao longo dos anos também os médicos, vocês foram provando que não, que isso é clínico, que a depressão, que ela comete mesmo as pessoas, que às vezes, porque a pessoa, nossa, mas eu não tinha problema nenhum, fulano não tem problema para ter depressão, né, e tá lá prostrado e tal, não, levanta dessa cama e tal, não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim, e diga-se passagem, viu, Cristina, você estava colocando no passado, né? Não está no pretérito, está no presente, ainda hoje até as próprias autoridades ligadas ao Ministério da Saúde, que cuidam da área de saúde mental, têm um preconceito danado em relação à especialidade, tanto que não há uma política de tratamento das depressões, né? Nós temos que pensar que tentativa de suicídio há uma a cada quatro segundos, e uma morte, né, a cada 40 segundos. E no Brasil morrem, né, mais de 1 milhão de pessoas por ano, né? Então, esse dado epidemiológico já por si fala bastante. Mesmo porque a gente nota, não só dentro da classe médica, mas dentro de toda essa área paramédica, dos profissionais ligados à saúde e mesmo à saúde mental, a depressão é vista como frescurite aguda, né? Afinal de contas, e eu uso a expressão, né, quando eu estou consultando as minhas pacientes, mas fulana é bonita, é bem casada, é rica, tem apartamento de cobertura, tem casarão na praia e é infeliz. O que é que falta? Na verdade, depressão é doença. Você pode ter tudo isso e ser infeliz, né? Então, ou aquilo que as pessoas, às vezes, e isso é comum, confundir tristeza com depressão. Tristeza é um sinal da depressão. A tristeza, a depressão é doença. A tristeza seria um sintoma. Um sintoma, né? Já começa, a pessoa começa a ficar muito triste, sem motivo, não começa a perder graça nas coisas, e aí acaba já um aviso. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, Cristina, porque acho que ele é bastante elucidativo, né? Para colocar a importância da depressão e o pior, né? Onde pode terminar a depressão, que é no suicídio? Então, eu costumo fazer essa pergunta. Eu acho que isso vai ser, ilustra bem aos nossos ouvintes, né? Para saber realmente que depressão não é frescura. Depressão é um transtorno mental grave que leva ao suicídio. E que requer uma atenção muito especial. Eu vou chamar um intervalo rapidinho, doutor Nelson, e já quero lhe deixar uma pergunta, inclusive, sobre isso. Se determinadas profissões, nós tivemos aí, no final de semana passado, né, suicídio de mais um guarda municipal, se determinadas profissões são mais propensas, né? O que leva a isso, se é psicológico, né? O que leva a isso, a esse quadro de depressão? Mas é daqui a pouquinho, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo para o repórter CBN. CBN Entrevista. Tudo bem, estamos de volta então com o nosso CBN Entrevista deste sábado, dia 8 de novembro, e estou tendo uma conversa muito animada aqui, muito esclarecedora também com o doutor Nelson Mendes, ele que é médico psiquiatra há 45 anos aqui em Foz do Iguaçu, e também para o doutor Nelson, que também é presidente da Associação Médica de Foz do Iguaçu, assumindo, agora, recém assumido, que sabemos que está em boas mãos. Doutor Nelson, nós, antes desse intervalo aqui para o repórter CBN, eu tinha deixado uma pergunta, a gente falava aqui sobre a depressão, sobre suicídio, né? Determinadas profissões, elas levam, são mais propensas ao suicídio, as pessoas não sabem lidar, o que leva a pessoa ao suicídio, doutor Nelson? Eu tenho uma linha de raciocínio que eu costumo usar, não é? E que eu gostaria, talvez, fosse útil usar nesse momento. De todos os seres vivos, qual é o ser mais inteligente? É o ser humano. O ser humano. É o homem e a mulher. O homem e a mulher. Por outro lado, tem um outro fato que é um instinto de sobrevivência. Tem o instinto sexual, tem o instinto de sobrevivência, isso é, são instintos naturais, que independem, estão aí, né? Feitos pelo Criador. E o que a gente nota é o seguinte, o ser humano é o ser mais inteligente da natureza. E normalmente o que acontece? Pelo instinto da sobrevivência, Quando a morte se aproxima, quando a gente vislumbra que ela está se aproximando, a gente imagina que ela está se aproximando, o que, que a gente faz? A gente fica empurrando a morte para frente, porque ninguém quer morrer. Isto é, o instinto natural da sobrevivência. Quando as coisas se invertem, isto é, quando na verdade a gente afastar a morte, a gente chama a morte para si, através das tentativas de suicídio e do suicídio, é porque o fato é grave. Imagine o desespero que chegou uma pessoa que acaba rompendo com o instinto natural de sobrevivência. E para completar esse raciocínio, que deixa realmente, comprova realmente que depressão é doença e suicídio é consequência da depressão, é o fato seguinte. Ninguém viu, né, Cristina? Você viu o gato, o cachorro, algum bicho se suicidar? Não. Só o homem, que é o ser mais inteligente da natureza, que comete suicídio. Que busca suicídio. Acabar então, com você imagine o desespero do ser humano para contrariar uma lei natural e ir a um suicídio. Então, quando a pessoa chega num ponto desse, muitas pessoas, às vezes, tem várias tentativas, e eu já ouvi muitas pessoas, hoje eu já vejo, eu penso diferente, mas já ouvi muitas vezes, pessoal, fulano tentou se suicidar, não, quem quer se matar não fica tentando, vai se mata, não, mas acontece, a pessoa tenta várias vezes e acaba depois, né, cometendo esse ato tão terrível. As pessoas, às vezes, adotam certos métodos para se suicidar, que viram tentativas. Viram tentativas porque achavam que aquele método que ela tinha escolhido ia levar à morte. Não levou, ficou na tentativa. Mas a gente nunca sabe quando pode consumar, né, o ato do suicídio. Pois é, as pessoas falam quem é a pessoa que comete suicídio, é uma pessoa covarde e tal. Eu já não. Vejo diferente. Isso não é uma questão de caráter, de força de vontade, Para chamar de ser atenção. Fraco, chamar atenção, nada disso. É uma doença e tem que ser visto com doença e tem que ser visto com seriedade. Muitas vezes o próprio paciente, e eu não vou falar só paciente, a pessoa, né, no seu ambiente de trabalho, leva isso ao conhecimento de outros colegas de trabalho. O colega de trabalho, nesse afã da corrida, da vida, etc., não presta atenção quando talvez podia ter, num momento especial, estendido o braço e ver o que é que eu posso te ajudar, né? E as coisas vão andando. E quando acontece, mas fulano parecia tão alegre, tão bem com a vida, tão bem resolvido, foi ao suicídio. Na verdade, ele denota, já antes de cometer o suicídio, ele já denota que vem vindo doente. Nós é que não estamos preparados para captar isso, receber isso e estender a mão amiga no momento certo. Mas como a gente age, então, doutor Nelson, com alguma pessoa assim? Quando a pessoa está, e o que eu disse, uma tristeza é uma coisa, depressão é outra, né? Se eu lhe der uma notícia ruim, Cristina, faleceu um ente querido seu e você der risada, eu vou te internar, tá louca, né? Isto é, você responde a uma notícia ruim com sentimento de tristeza. Não pode ser com alegria, quer dizer, alguma coisa. Então, certas coisas a gente vai vendo pelo quê? Pelo comportamento das pessoas, né? Aquela pessoa que era afável, brincalhona, que participava das baladas, que em todos os momentos e reuniões festivas da empresa estava ali, e de um momento para o outro começa a se encolher, começa a recolher, não sai nos finais de semana. Houve uma mudança de comportamento. Agora, é muito mais fácil a gente chegar, quando se trata de doença física, você pôr um termômetro e ver a pressão e pronto. Aqui as coisas são subjetivas, né? A gente tem que ter a sensibilidade de captar esses momentos dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho, dos nossos amigos, né? E sabendo que, num determinado momento, ele já está prenunciando alguma coisa, ele não está vivendo mal com ele. E é por isso que o senhor falou, né, que essa área da medicina, a psiquiatria, que ela fica, que ela, vamos dizer, vou usar esse termo, se eu estiver errado, o senhor me corrija, que ela fica à parte, mas é muito mais delicado, porque se eu tenho um problema, por exemplo, no meu estômago, no meu intestino, no coração, eu faço com algum exame mais aprofundado, eu faço um raio-x, eu faço uma ultrassonografia, ou qualquer exame que seja, é detectado na mente, não, na cabeça, na mente, não. Vai, lógico, vai fazer uma tomografia, uma coisa, vai dar alguma ideia, não, tá, tem alguma coisa, mas você não consegue detectar exatamente o que, que é, né, doutor? Aí é que é a grande diferença da psiquiatria das demais especialidades médicas, né? Se eu suspeitar que você está com febre, muito fácil, põe um termômetro. Suspeitar que está com pressão alta, muito fácil, pega um aparelho de pressão e você vai excluindo, vai fazendo. Se eu suspeitar com tono de diabetes, eu peço um exame de sangue e fico sabendo e tal. Agora eu quero saber, dentro da psiquiatria, né, ou dentro da área da saúde mental, pelo subjetivismo da especialidade, qual é o aparelho que mede alegria, tristeza, ódio, raiva, amor, né? Não é tão fácil captar se uma pessoa está ou não está com febre porque pegou um termômetro e viu isso. Então fica muito mais difícil. E a gente fica alheio realmente às coisas da mente, né? Nós somos pouco introspectivos, a gente olha muito pouco para dentro de si. A gente vive num mundo e numa correria tal, sempre buscando seu espaço, participando de concursos, etc. E a gente passa a responder estímulos externos e se esquece de olhar para dentro e saber que não está bem, que as pessoas que nos rodeiam não estão bem, porque na realidade nós não somos preparados para isso, né? O indivíduo faz um estudo, ele faz o ensino médio, faz faculdade, ele faz pós-graduação, faz mestrado, faz doutorado e vive mal. Então não é uma questão de cultura. Em contrapartida, né, provavelmente você deve ter exemplos desses, aquele colono que vive lá, né, na colônia dele, no sítio dele, né, ele tem a casinha dele, às vezes de madeira, simples, a sua televisão e a sua rádio, né, que é o divertimento dele. E ele é, às vezes, muito mais sábio do que o doutor que está do lado de cá. Ele sabe viver. Até porque hoje o indivíduo, como você falou, é muito mais cobrado do que há 50 anos atrás, ou muito mais cobrado daquele hoje o indivíduo que mora na cidade ou daquele que mora lá no sítio, porque ele tem que estudar, tem que estar antenado com tudo que acontece à volta dele, tem que saber de internet, ele tem que ter uma profissão. Hoje somente um diploma não basta, ele tem que estar sempre correndo à frente, é mestrado, é doutorado, é MBA, porque senão o mercado de trabalho corre muito rápido. Isso também é uma forma das pessoas se cobrarem mais e acaba gerando isso. Você tem que sair, você tem que buscar o teu espaço, né? Cada vez mais você vê se um aluno vestibulando não entrar no seu curso que ele escolheu, o que acontece? É um raciocínio que a gente faz, né? Você vê quantas pessoas, né, se esse estudante não entrar naquele ano, no curso que ele optou, quantas pessoas estão entrando na frente dele no mercado de trabalho? E começa-se a pensar já nessa loucura da competição, da concorrência, né? E a gente estuda, faz pós-graduação, faz um montão de curso, buscando um espaço, porque nós temos que correr atrás. Exatamente. Antigamente você fazia um curso superior, garantido, e você está bem de vida, claro. Está tudo certo, vai viver bem, né? Hoje não, você faz o curso superior e você tem que correr, continuar correndo. Não para nunca, não, né, para, doutor? Não para nunca. É verdade. Você tem 45. E tem outro aspecto só apenas, né? Eu queria frisar, claro. É que nós passamos a ter também necessidades que antes nós não tínhamos. Nós vivemos numa sociedade capitalista que desperta na gente, através da mídia, da televisão, da rádio, de tudo, claro. O consumismo, né? Você tem um carro de 2 anos, o carro está ótimo, né? Não precisa trocar de carro. Mas o vizinho trocou de carro, né? E eu vou ficar para trás, eu vou comprar o meu carro também novo, né? Não é isso? Então, quer dizer, não há necessidade. A gente acaba gerando necessidades que realmente a gente não tem. E esse custo-benefício, às vezes, sai caro. Para você ter aquele benefício, quantas horas mais trabalho que você se endividou, quanto você vai sofrer? Valeu a pena trocar de carro naquele momento? As autorizadas vão ficar bravas comigo agora. Mas é verdade, porque hoje eles lançam o modelo, justamente isso, a coisa anda muito rápido. Eles lançam o modelo hoje como sendo de último tipo. Eu não vou falar nem carro. Vamos dizer assim, por exemplo, um produto de limpeza. Lançou ali um sabão em pó, ele tem as enzimas e tal, não sei do que. Ele é o último. Dali a 2 meses surge um outro da mesma marca. Puxa, mas esse era o melhor, então esse já não. Então se eu comprar esse já não é o melhor. Tem o melhor ainda. E a gente, você vai e compra, então esse aqui já está de lado. E logicamente o que sai é sempre mais caro. Passa a ter necessidades que você não tinha, você cria necessidades para a gente. Exatamente. Doutor, né, o senhor tem 45 anos aí já de profissão à frente da psiquiatria, já lhe falamos o que lhe levou a escolher isso, mas durante esse tempo lidando com esse setor da medicina, com essa área da medicina, o senhor já me disse que enfrentou muitas situações pitorescas, né, muitas situações difíceis também, né, de resolver. O senhor que tem o hospital ali em Santa Teresa, antigamente era o Hospital Vera Cruz, agora é o Hospital Dr. Nelson Mendes, é isso, né? É verdade. E algumas reportagens que eu fiz ali também, né, comentava com o senhor aqui, muitos casos pitorescos, né? Isso acabava criando um vínculo com aquelas pessoas, aqueles internos lá, né, doutor? Talvez para até saciar um pouquinho a curiosidade dos ouvintes, né? Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, Tem esse sotaque aí que não deixa mentir, eu tenho ascendência portuguesa. Aliás, eu sou brasileiro, você não é português, não, eu sou brasileiro, sou filho de português, mas sou paulista, acima de tudo, antes eu sou paulista. Tenho orgulho de ser paulistano. Paulistano, exato. Paulistano, né? E eu sou filho de imigrantes portugueses, né, me orgulho disso, né, meu pai tinha um armazém ali na Vila Mariana, em São Paulo, né. Como todo bom imigrante português, né? Mas tinha um sonho em relação aos filhos. Nós somos em 6 filhos, né? Tinha um sonho que nós fôssemos, que todos os filhos estudassem, né? Ou resumindo, que nós fôssemos doutores em Coimbra. Então, o que que aconteceu? Aconteceu que, numa determinada idade, pegou a família toda e levou para Portugal. Aí, então, eu fiz o curso de... o chamado liceu, que é o curso secundário, né? Fiz o exame de aptidão, que é o nosso exame vestibular. Orgulhosamente, eu posso ostentar esse que eu fui acadêmico da Universidade de Coimbra, uma das mais famosas universidades do mundo, né? Fundada em 1200 e não sei quanto, mais velha que o próprio Brasil. Você imagina quantos anos de tradições e de saber e de conhecimento que gerou. A biblioteca da Universidade de Coimbra é um negócio espetacular, incrível, imaginável, né? E depois disso aí, em razão da minha ascendência portuguesa, eu tinha também dupla nacionalidade. Era brasileiro nato, porque nasci no Brasil, mas era português porque era filho de português, pai e mãe, né? Ao chegar à idade do serviço militar, eu fui convocado para o serviço militar. Naquele momento havia guerra colonialista na África, né? Em Angola, Moçambique, Guiné, em suma, todas aquelas províncias ultramarinas. E eu fui convocado para o serviço militar. E, na verdade, a minha vocação era de ser médico e não ir para a guerra matar os outros. A minha vocação era de salvar e não de matar. Né? Eu tinha consciência disso. O que que eu ia fazer numa guerra? Né? Claro. Uma guerra que não me dizia nada, um patriotismo, não tinha nada, né? Era uma guerra colonialista, como o Brasil teve, sei lá, 100, 200 anos atrás, antes, né? Então, não tinha nada a ver com isso. Eu pedi uma licença militar, esse é o lado pitoresco da vida, né? Pedi uma licença militar para uma viagem de turismo para a Europa e nunca mais... A licença dura até hoje. Na verdade, então, o senhor é um médico respeitável, mas desertor do exército, né, doutor? Eu voltei depois a Portugal, depois da Revolução dos Cravos, em 1975, né? Voltei a Portugal, assim, já pela idade e tal, e mesmo que a situação política era outra, as províncias ultramarinas se ficaram autônomas. E tem, eu digo brincando, né, apenas para aliviar um pouquinho, que mais vale um covarde vivo que um valente morto. Né? Morto. Até porque se o senhor tivesse lá morrido na guerra, que história o senhor teria para contar? Apenas uma medalha. Não estaria aqui contando história, né? Exatamente, ia ser uma medalha apenas, mais lá na casa da família. Mas e isso nunca lhe prejudicou em nada, esse não, fato? Não, foi, me causou transtorno, eu tive que sair, deixar a família, vir para o Brasil, tive que fazer revalidação de secundário. Agora vem os mais médicos que não fazem nada. Eu fiz revalidação de secundário. Eu tive que fazer revalidação no Colégio Dom Pedro II de São Paulo, de História do Brasil, Geografia do Brasil e Literatura Brasileira. Eu que era brasileiro. Então, algumas coisas não estão certas. E depois eu fiz. Foram momentos difíceis, né? Pela dificuldade financeira, eu fazia o cursinho em São Paulo e tinha um tio que morava em São Roque. Eu viajava de trem como qualquer operário, só que viajava de trem como qualquer operário para economizar, para não ter que alugar um apartamentozinho, um local onde eu pudesse ficar perto do cursinho. Então, viajei muito de trem, era onde eu aproveitava para estudar, né? Aproveitar a viagem, porque a viagem que levava era de 60 quilômetros, mas levava uma hora e meia, duas horas. Claro, né? E aproveitava ali aquele tempo para ler e estudar. Felizmente, passei, fui aprovado, eu sou médico pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, né? Faculdade de Medicina, né? E depois, em 1966, eu entrei em Medicina em 64, né? Vim para o Brasil em 62, em 64 entrei outra vez em Medicina, né? Eu fiz 2 vestibulares de medicina, portanto, e em 66 eu participei de um concurso, da Associação Universitária Interamericana, e felizmente fui aprovado e fiz um curso na Universidade de Harvard. Pouca gente sabe, mas eu acho Isso é interessante, a gente sempre, porque não é pouca coisa também. Ser formado em Coimbra, depois um curso de especialização em Harvard. Na Universidade de Harvard, né? Ali tive a oportunidade, então, de estudar num dos maiores centros universitários do mundo, talvez o maior, né? Maior, é verdade. E depois nós participamos de alguns eventos políticos. Tive o prazer, nesse momento, em plena ditadura, em Nova York, por exemplo, de ter, nesse concurso que fui, foram paulistas, paranaenses, e foram de... Então o pessoal, a turma de Minas, né, conseguiu trazer, e nós tivemos uma palestra com Juscelino Kubitschek de Oliveira. Quer dizer, são momentos assim muito gratos, né, que a gente teve, que possibilitou abrir os caminhos. É o que eu digo para os meus filhos, que a gente não pode ver o mundo e o horizonte do mundo pelas janelas de fora do Iguaçu, de fora do Paraná. A gente tem que ver um pouquinho mais longe. Isso me possibilitou realmente ter um amadurecimento mais rápido. Em suma, formado em medicina, fui fazer meus cursos de pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, né? E no Franco da Rocha, fui médico psiquiatra do Hospital Franco da Rocha. Isso ele trouxe, ele deu essa bagagem para lidar daí com os doentes mentais. Não sei se tem esse termo, se é usado esse termo também, doutor, aqui na nossa região, né? Ali no hospital, né? Na verdade, médico de 45 anos, a gente não era só psiquiatra. Antigamente, médico era médico, tinha que fazer tudo, né? Então, eu também sou ginecologista obstetra, tinha uma formação boa em clínica médica, e o primeiro que eu abri foi o Hospital Geral. Depois, então, é que nós nos fixamos, então, na área de psiquiatria. Mas fiz muito parto, muita cesárea. Tenho muita história para contar de vida de médico do interior, daquele médico que vai... Imagine Santa Terezinha, há 40 anos atrás. Não tinha uma rua calçada, não tinha nada, né? E a gente fazia aquela medicina o que era, você era o faz-tudo. Né? Era o médico da família, né? O médico da família. Qualquer coisa chama o doutor Neto, fazer, claro, saber, claro. Né? Desde de uma simples dor de cabeça até um problema mais sério. Tinha que... E depois ainda, fiel à minha... Cada um de nós tem os seus dons, seus talentos, né? Eu sou um médico empreendedor. E comecei a fazer, e está num momento parado, né? Essa é uma das grandes frustrações da minha vida. E quem não as tem? Eu tenho umas vitórias, mas tenho algumas frustrações. Comecei a fazer aqui em Foz do Iguaçu um hospital. A ideia era fazer o Hospital da Mulher. Tenho filho médico, ginecologista, Nora também ginecologista, e íamos fazer um Hospital da Mulher. Na verdade, essa obra de 7 mil metros quadrados está parada há 10 anos, porque realmente me parece que agora o atual prefeito, o prefeito Reni, já tem as coisas encaminhadas para asfaltar aquele trecho da rua. Mas que está ali, para quem passa, vem um prédio de 7 mil metros quadrados destinados a funcionar como hospital numa região carente de leitos hospitalares, né? Onde a gente pretendia fazer ali, fiel a esse meu espírito empreendedor, fazer uma medicina de padrão, de excelência, né? Onde a gente pudesse valorizar a profissão. Isto é, a gente busca na medicina, quando se fala em erro médico, fico muito triste, muito aborrecido. Como se a gente errasse porque quisesse. A gente pode errar em outras coisas, mas ninguém... Né? Da mesma o forma que eu erro, né, é verdade. Né? Aquela coisa pode até errar, né? E quem não erra? Erramos todos, né? Erramos todos. Mas negligência médica, mas essas coisas, então, assim, acho que é o lado, esse é outro lado negativo, mas em contrapartida, mas isso... Enésima vez maior tem a satisfação, a gratificação do reconhecimento da população pelo trabalho que a gente executa, né? E isso, a satisfação nossa realmente é essa, né? Eu costumo dizer, aquilo que eu recebo, o que eu recebia do pagamento SUS, que não atendo mais pelo SUS, graças a Deus, que é viltante aquilo que pago, é uma vergonha o que os médicos recebem do SUS, a gente acaba vendo que realmente o pagamento não é naquela... miséria que o SUS pagava. O pagamento é o reconhecimento que o paciente tinha para com o médico. De a gente ver, no caso da psiquiatria, o alcoolista, aquele alcoolista que estava no caminho da morte, né, que vai morrendo todos os dias, morre um pouco por dia, né? Ele já numa situação difícil, e a gente consegue recuperar. E a família nos fala, olha, fulano está tantos anos sem beber, recuperou estima, porque as perdas são inúmeras, né? Voltou a reconstituir a família, voltou a trabalhar, etc. Quer dizer, é realmente, esse é o grande pagamento do médico. Né? Eu ia lhe perguntar isso também, doutor, se hoje o médico, né, hoje o senhor está à frente da Associação Médica aqui de Foz do Iguaçu, né, comemoramos aí no mês passado, no dia 18, já conversamos, inclusive, a respeito disso, né, mas o dia do médico, o médico tem o que comemorar, sempre faz essa pergunta, tem o que comemorar esse fato de o senhor ver as vidas que o senhor ajuda a salvar, uma alta que o senhor dá para um paciente seu lá do hospital, isso sim é que vale a pena. Isso é que vale a pena. Esse é realmente o lado glamouroso da profissão. Além de saber que a medicina é uma profissão de bom conceito junto à sociedade, mas o que pesa mesmo é a satisfação de a gente usar o saber, o conhecimento da gente, para viver, é verdade, porque a gente vive disso, mas também para poder ajudar as pessoas. E aí faz jus ao juramento também ali, né? Claro. Jus ao juramento de ajudar, de salvar. Salvar. Isso é gratificante, né, muito doutora? Gratificante. Na verdade, o que faz da medicina essa profissão de absorvente, que nos absorve demais e que o médico esquece os afazeres, o seu lazer, os afazeres às vezes familiares, e passa a se dedicar mais ao paciente do que à família, mais ao paciente que a si mesmo. E nesse caso da psiquiatria, o senhor acaba se envolvendo, às vezes, emocionalmente com as pessoas, doutor Nelson? Sim. E aí acaba também lhe tirando mais tempo da família, porque está em casa, imagino que de repente está pensando, puxa, deixei aquele paciente lá, será que amanhã ele vai estar bom, não vai tentar se matar de novo, não vai tentar fugir do hospital. Tem isso também. Eu fui, me lembro um dia desse, eu estava dando uma entrevista num canal de televisão aqui da cidade, e ao falar, né? Eu estava falando em saúde, né? Aquilo que você falar é de saúde, né? Então alguém, e eu falando dessa situação, como é gratificante essa profissão, da gente, o reconhecimento da população por aquilo que a gente faz, aí alguém gritou e eu vi, né? E a sua saúde? Alguém que já sabia que eu tinha tido uns probleminhas de saúde está perguntando como é que estava a minha. Pois é, porque o senhor cuida dos outros e vai cuidando, e a sua saúde, o seu psicológico, como é que está falando? Isso vai bem? O senhor já está bem, de saúde? Graças a Deus. Está se cuidando direitinho? Cuidando. Eu sou um paciente, muito paciente. E isso é bom, porque tem aquele paciente teimoso, teimoso, né, doutora? Né? Como lidar com aquele paciente teimoso? Que discute com o médico, que discute, né? Como é que o senhor lida com o paciente teimoso, com aquele paciente cheio de mania, teimoso? Eu não quero tomar o remédio que dá dependência, eu não tenho problema sério, isso vai passar. O alcoólatra diz que vai parar de beber, não para nunca, não, mas para. Diz que logo quando ele quiser ele para, etc. Fica difícil lidar. E eu digo brincando, né? Porque a gente tem que servir de alguns exemplos. Eu disse, olha, eu sou médico, tenho experiência, é isso, foi esse dom que Deus me deu, mas se um dia você precisar de levantar um muro da tua casa, você não me chama, eu sou doutor, mas o muro vai cair. Você vai chamar um semi-analfabeto, um meio oficial, e levanta o muro direitinho. Então, é o que eu digo, cada macaco no seu galho. A gente preparou, cada um ao seu jeito, ao seu modo, prestar um serviço à comunidade. E assim, por isso é que a sociedade cresce e o mundo melhora, né? Todo esse crescimento do saber humano tem de... É a somatória de pequenos saberes, né? Okay, então, doutor Nessa, eu sabia que ia faltar tempo, ainda assim ia faltar tempo para a gente conversar, ainda ficou muita coisa para trás, mas eu quero lhe agradecer muito a sua presença aqui. Eu sei que o senhor abriu espaço na sua agenda para vir até aqui hoje para a gente conversar, para informar, para deixar o Iguaçuense um pouco mais informado dessas questões médicas. Falamos sobre depressão, sobre suicídio, mas principalmente do seu amor à profissão, né, do seu cuidado com as pessoas. Quero lhe agradecer muito pela sua presença aqui nesse nosso CBN Entrevista desse sábado, doutor. Eu queria agradecer essa oportunidade, né, e ao mesmo tempo dizer que nessa nova missão de presidir a Associação Médica, né, fato que me enaltece como médico, como ser humano, né, e continuar defendendo uma classe médica, enaltecendo essa classe médica da qual eu faço parte, e que para as pessoas saibam que é uma classe que merece mais consideração por parte das autoridades do poder público. Tá certo, doutor Nelson, muito obrigado, um grande abraço para o senhor. CBN Entrevista volta no próximo sábado. Aliás, essa entrevista com o doutor Nelson Mendes vai estar disponível logo mais em cbnfoz.com.br. Um grande abraço e até o próximo sábado. CBN Entrevista.